volta. Essa é a amálgama de Nine cabalista e mestre Rico. Agora se liga, desse vai. Jeito. Desde o início a coisa não tem sido nada fácil pra gente. Todo dia é uma batalha diferente. A cada passo é uma barreira em nossa frente. Cada ponto é uma vitória nesse jogo que dura eternamente. Infelizmente, muitos não querem ajudar. Cada um tem o seu pra cuidar, isso é difícil de mudar. Quem já tá lá, não pretende oferecer mais lugar. A não ser pra quem tem algo que realmente interessa. O que der mais pra sugar. Pra chegar onde chegamos hoje não foi fácil, tivemos realmente que lutar. O espaço é escasso, por ele é preciso disputar. Mas quando o jogo é sujo, dele é preciso se ocultar. Tudo que vem fácil, vai fácil. Eu não me apresso e nem me importo. Se precisar mil vezes, eu recomeço. Assim é na música, em cada verso que me expresso. Feita pra me fazer feliz, não pra me trazer sucesso. É a saga, é a história, a jornada, a batalha daqueles que jamais são derrotados. Nunca seremos corrompidos, comprados, valores serão recuperados. É a saga, é a história, a jornada, a batalha daqueles que jamais são derrotados. Nunca seremos corrompidos, comprados, valores serão recuperados. Viemos aqui pra resgatar tudo que tá perdido. Trazer de volta a essência, o rap que faz sentido. O rap digno de ser ouvido. Porque ultimamente o que é vendido é até divertido, mas não passa de embutido. Um monte de ideias confusas juntas por um ser humano que tá iludido. O mestre de cerimônia que anda muito distraído e desaponta os verdadeiros que tem comparecido. O que mais tem aparecido são personagens. Talentos têm desaparecido como miragens. Roupas, tênis, acessórios, vou colorindo a imagem. Enquanto o real sentimento fica no escuro, de tudo como se fosse uma bobagem. É compromisso, não é viagem. Quem vai pela segunda será vítima de sabotagem. Figurinhas carimbadas vão perder a autocolagem. No álbum que só terá lugar pra quem merece a homenagem. Pra acabar com a molecagem do movimento, eis o momento. Pois o tempo do nosso desaparecimento foi o duro treinamento. Mas hoje temos pleno talento em cada parte do trampo e desenvolvimento. Em cada timbre a melodia, o Mago Nine cabalista dedica a vida na fórmula perfeita pra cada batida. E eu pico mestre das palavras e harmonia, juntos na saga que propaga a luz da sabedoria. É a saga, é a história, a jornada, a batalha daqueles que jamais são derrotados. Nunca seremos corrompidos, comprados, valores serão recuperados. É a saga, é a história, a jornada, a batalha daqueles que jamais são derrotados. Nunca seremos corrompidos, comprados, valores serão recuperados.